18, 96, vista para 2.000 pés. O ajuste 901, autorizado a sinaliza ok, reposta estabilizado. Para 2.000, ajuste 901, autorizado ILS, reposta estabilizado para 3.896. Uno 173, Sun Centro Recife, 133 decimal 35, alterne 133 decimal 95. Recife agora com 100, 3325, alterando 3395. 1173, obrigado, uma boa noite. Amém. Lambda 2 NS, visual, 3896. 3896, chame a torre 118, destino a 95. 3895, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, você é 3896? 3896, aquele legal no 0, no 1, utilizado pulso no 0, vento 080 graus, 7 nós. 0 pulso, você é 3896. Direito no menos, solo 849, direita no 21, 1 solo. Direita 1-2-1-1, graças, boa noite, 3-8-1-6. Salvador, muito boa, bom dia, o TAN 3-8-1-6. Autorizado, Alfa Juliette, posição 0741. Alfa Juliette para posição 07, TAN 3-8-1-6. tentar confirmar, então só de cima. Sérgio, por gentileza. Azul November, estou apenas confirmando sua rota junto à CLS, então, excelente laser, já está autorizado o acionamento, agora não cópia. Cópia. Autorizado e descer em 105, da cola 17, curva esquerda do corredor forte, mantendo resistência de 1000 pés sobre o mesmo. Controle Salvador Terra 1208, acionando ciclone 32, apenas confirmando o corredor axé. Novembro, acione no bate 4 e chame pro táxi. Chame a atenção para ingresso. Ingresso, reporte alinhado e pronto, calçada no 7. Decolagem pista 17, vento 080 graus, 8 nós. Então, a coisa do November, vinculou ao 06, chegou em controle 12028. 1208, grato. Olhe, Salvador, bom dia, seu Papatango Eco Zulu November. Papatango Eco Zulu November, bom dia, mantém-se na PS em condições visuais, o ajuste no 01. Livre extensão nível 105, direto do destino. Ah, ok, tá. Confirme. Já está autorizado direto no 05, direto do IRC? Afirmo, direto do IRC no nível 105. Esse é o do novembro. Direto do destino. E atenção para 1205. Papatango Eco Zulu November, quando possível, estimado para pouso. Depois do IDC 0525. Bem, tira tudo, é tudo no bem. Zulu 90 rotas. Prossiga. Uma correção. Estimado de pouso a 0625. Bem, 0625, copiado ao Zulu 90. Bravo, autorização, Guarulhos. Guarulhos, quanto passa? Pronto. Cruzado Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva direita. Saiu da El, Leda, Motiva, via Alpizudo no zero, Taubaté. Controle Salvador, opera 1208, aciona 51333 responder. 360, modelizado, operador no zero, Taubaté para Guarulhos, decola no zero, da El, Leda, Motiva, controle 1208, aciona 51333, boa noite, meu. 1161, protegimento correto, pronto, feedback, tratamento. Batango, Eco Vila Novembro, espera serviço de informação e alerta. Chama Centro Recife, Eno 26, decimal 85, Alterne 125, decimal 45. São 3601, estou autorizado com Goiás, nível 360, decola pistando zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via Upsiluma zero. Fubá via Upsiluma meio, prossegue conforme rota. Controle Salvador, opera 1208, senhora 5134. Boa morte, né? Que é o 1-0 e morte. A senhora 301 no contingimento correto, pronto, tipo de adicionamento. Autorizado, seu front táxi. Autorizado, só. a bordo. 438, Galeão. 0172 a bordo. Tá, firmo. Autorizado táxi via Índia, ponto 010, chama em cliente Salvador, 1895, ajuste no 011. Táxi fácil, já espero ver nosso tipo, não tem nada. É um autorizado ali em Nicolau, no 0, vento 090 graus, no 09. O 61 veiculou aos 37, 1208, 52, bom voo. 308, bom dia. Salvador, bom dia, o Gol 1161 cruza 1500. Correção 1161, bom dia, contato radar. Se voltar o nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, o Gol 1161. Autorizado, central contact. Rodar.